e refletir no mistério da existência, na razão do homem estar aqui. Resposta. Cristo é a resposta. Cristo é a única proposta.